Nós e a vida sempre fomos como as ondas de um mar revolto, ondas que vêm e trazem de um tudo, ondas que vão e só deixam as marcas na areia. Mas a vida também é oceano, um profundo azul, imenso e absoluto azul, sua superfície. A vida leva tudo e só nos deixa as marcas. Depois, não há mais marcas nem sinais, como uma pedra que mergulha oceano adentro, cada vez mais escuro, mais congelante e azul. Imerso num sonho, com a voz que se cala, o suspiro que me abala, vejo você indo embora, para o mundo, sempre presente, para mim, profundo oceano. De cara, capivara. Contra o ideal político socialista, sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto tá dando e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. É isso aí, galera. Tamo aí mais uma vez com De Cara com a Capivara. Hoje com mais um dos nossos convidados. Bom, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Boa noite quem está aqui na Capivara hoje. E comigo aqui ao meu lado está a nossa querida Alecrim. Boa noite, Alecrim. E o nosso convidado, Ju Rosa. Boa noite. Boa noite a todos. Tá ligado? Bom, é isso aí, galera. Gil, que bom que você está aqui. Que bom que deu certo você vir para cá conversar com a gente. Eu queria dizer que é muito interessante sua vinda aqui, e porque a gente se conheceu ali na Copa, né? Vendo os jogos da Copa aqui na Capivara, né? Na transmissão da Copa. E daí eu falei, Gil, me falaram que você escreve umas poesias e tal. Eu falei, vamos lá conversar, né? Foi mais ou menos isso. E deu certo. Deu certo. Mas no fim das contas, eu nem tive muito a chance de te conhecer. Então, se eu chegasse aqui e te apresentasse, eu acho que seria um pouco injusto. Queria que você mesmo se apresentasse, dissesse quem é você. Quem sou eu? Eu acho que eu sou um velho lobo do mar que nunca aprendi a nadar e nunca morri afogado. Tô lutando. Vê se aí. Pode falar. E na caminhada dessa minha luta, dessa minha utopia de ser poeta, aprendiz de poeta, eu descobri que a poesia me faz muito bem. E me relaxa, e eu me sinto vivo, me sinto bem. Me sinto gente. Que bonito, Gil. Gil, e você disse que publicou alguns livros, você podia falar um pouquinho sobre... A gente estava falando já há pouco sobre isso, né, antes de começar a entrevista, sobre os livros e como que é a característica de cada um deles. Em 1981, foi publicado o Manifesto. Era um livro que, entre linhas, protestava contra o sistema militar da época. Mas era um livro que era vendido assim nos barzinhos do Bexiga, na Cinelândia do Rio de Janeiro, sabe? Porque ele dava problemas. Tanto que na segunda edição foi apreendida na época do governo Figueiredo. E ele começava mal, né? Diante da ditadura, né? Que ele começava: a direita jamais compreenderá um sentimento de amor, porque o coração é vermelho e só bate do lado esquerdo. Começava mal, você começou arrumando briga, né? Mas ninguém, eu também não tinha consciência do que estava acontecendo, era muito menino. E a partir do momento que eu tomei consciência, eu me apaixonei pela luta. Mas já não podia mais fazer isso, né? Escrever, porque existia uma perseguição, né? Inclusive de jurídica em relação a isso, né? processo, sabe? Era o que restava para as pessoas que, como eu e tantos outros aí que se perderam na engrenagem do caminho, era justamente essa vontade, né, de querer mudar, mas a gente era tão menino que a gente achava uma coisa e não era bem aquilo, né? Depois desse livro aí veio Pegadas, já de contos, e na sequência um de poesia mesmo, que chama Entre Tanto Amor, foi lançado em 1987. E agora eu estou terminando um, aliás, terminei um, chamado Teoria da Conspiração. É uma gangorra, né? O tipo, estilo de trabalho de um livro para o outro, não tem nada a ver, não existe assim aquela sequência de estilo, né? O tipo de do cara que escreveu, do autor. Parece, são várias experimentações também, né? É, mas eu não tinha compromisso com nada disso, sabe? Nem eu tinha a maior vergonha de vender meus livros, sabe? Então, era essa... Essa é a minha pergunta, né? Eu, como vou ficar um pouquinho tempo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a sua história que a gente estava conversando antes, né? Falasse, antes de começar o programa, e o Gil já estava contando pra gente algumas coisas aí da vida dele, a poesia no meio disso, né? Porque eu queria que você falasse um pouquinho pra gente essa questão da própria linguagem, de como você escreve, e nessa época que você escrevia especificamente, que você está falando de ditadura militar, se existia na tua escrita uma preocupação com a linguagem, o estilo, ou não? Era mais uma preocupação mesmo em passar a mensagem, em ter aquela coisa da poesia ou da prosa engajada com a luta política? Como que funcionava isso? Eu era muito jovem, e de uma formação muito simples, de família. Então, eu procurava uma linguagem que eu falasse educadamente, né? Como se vivia naquela época, né? Bença pai, bença mãe, eu me lembro ainda. E sem a preocupação de ir com palavras simples, né? Que o Aurélio Buarque de Holanda é muito gordo. Ele é obeso, desgraçado. Oh, desculpa. Pô, é elucubrar. Você já pensou chegar pro Raimundo e falar: ó, oh, estou elucubrando que um dia você vai ser feliz? Pô, é elucubrar, pensar, né? Então é mais fácil usar o pensar, mais simples. Então eu sempre escrevi de uma forma bem simples. E para quem você escrevia? Pois é. Na parte romântica, eu escrevia falando de amor, né? Pelo menos o que eu achava que era o amor. Tem até um poema que diz assim: o amor é um farol permanente que a tudo contempla, sem jamais esmorecer. É a estrela guia dos barcos sem rumo. É o astro cuja distância medimos, mas cuja essência é mistério. Era, sabe, romântico, sabe? E nesse romantismo eu me entregava, preenchia a minha solidão, eu tirava o maior barato, era muito legal. Gil, e de onde que você é? Onde você nasceu? Eu nasci na usina Tamoio, conhecida como refinadora paulista da família Morgante, da época dos Morgante. Fui registrado em São Carlos. Mas, depois dos 9 anos, aí eu fui para um outro país. E assim, virei um cidadão do mundo. Ando pra caramba. Cidadão do mundo. E você, eu lembro que você tinha me dito, no dia que eu conheci você, que você tinha ido para um país da Europa, não é? É, a França. A França. Por que, que você mudou para lá? Porque meu pai era motorista do Itamaraty. Do Itamaraty? É, e ele prestava serviço à embaixada lá. Aí eu fui pra morar com meu pai. Que interessante. Você morou então na, você morou na embaixada? Marseille, no sul da França. No sul da França. É. Ah, interessante. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 8 anos. Nossa. É. Você teve isso num período... Você teve uma educação francesa? É, mais ou menos, porque meu pai era bem brasileiro, eu não saía de perto dele, era puta que pariu, vai, sabe, aquelas coisas que... Educação é bem mais escola, né? Ou talvez não seja escola, né? É. Mas o velho era danado. É. Nossa, em casa não faltava feijão, sabe que lá o pessoal não come feijão, né? É. Mas é uma escola, né? Uma cultura diferente. Não se vive tanto de aparência como aqui, sabe? Você tem um sabonete, vale um sabonete. Se tiver um carro importado, como que é o Camaro amarelo? Tu vale um Camaro amarelo. A gente tem que valer o que somos. Sermos o que somos. Uhum. Gil, tá chegando aqui mais um personagem dessa noite. Professor Pearson. Professor, a gente tava conversando aqui com o Gil. E ele falou que é... poeta, que nasceu aqui perto, na usina Tamoio, é isso? E ele também, ele estava recém contando que ele morou um tempão na França, né? Período de moleque dele, porque o pai dele trabalhava na embaixada da França, do Brasil na França, né? Boa noite. Pô, legal, boa noite. Desculpa, é Gil? É Gil, boa Gil? Noite. Boa noite, Gil. Sim, mas eu sou, exato, de torcida, né? Pô, legal, Gil. Legal tá aí, meu. Boa noite, ouvintes. Boa noite. A gente aí nessa... Mais nesse de cara com a capivara, com o Gil aí, batendo de frente com a capivara aí, Gil. Então, meu, qual que é o tema aqui, meu? O que tá sendo discutido, a gente tá falando, bicho? De poesia, né? Podia falar de futebol, podia falar de tanta coisa aí, das coisas gerais do dia a dia, da rotina. Mas nós estamos falando de coisa boa, finalmente, né? Recordando. É, Alecrim, meu, sofreu um mês aí, Alecrim. Nossa, não aguentava mais essa Copa. Não gosto. Puta merda, ainda bem que acabou. Olha, gente, já vou aproveitar aqui que eu tô com o microfone, eu vou me despedir. Infelizmente, vou para o meu trabalho. Inclusive, olha só que merda. Saí de uma rádio livre para ir dar aula pro preparatório da Polícia Civil. Puta que o pariu, né, meu? É uma merda. Mas enfim, pô, eu queria agradecer aí, conhecer pouco, mas espero que você venha mais vezes aqui nos encontrar na Rádio Capivara, Gil. Super, super bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui na rádio. E vem aqui pra gente curtir nas nossas reuniões. Agora eu tô às sextas-feiras também, à tarde, aqui no meu programa. Apareça sempre, eu quero conhecer mais sua poesia. Falácia depois vai disponibilizar pra gente. Eu quero ouvir essa entrevista com certeza. Olha, eu que agradeço, né? Fiquei encantado com vocês. Aliás, eu acredito na rapaziada, como dizia o Gonzaguinha, sabe? E é muito bom pra mim vir. Eu vou vir sempre, eu gosto da UFSCar. É, acredito nela. Na de Sorocaba também, embora tá uma merda lá. Ó, desculpa. Fica super à vontade. Alecrim, prepara bem os policiais aí da nossa sociedade. Prepara, cara, eles com carinho. Põe a revolução no coração deles. Tá nas suas mãos, meu. Gil, e como é que você vê assim? Você falou da sua vida, contou um pouco a história de onde você foi, como você nasceu. Como que você acha que tudo isso te influenciou assim, né, na sua produção artística? A vivência, né? Você... É uma coisa muito louca, gente. Você, sem plano nenhum, de repente tu tá num outro lugar, que aí você fica pensando, pô, como que eu cheguei aqui e por quê, né? E cada fase vai se renovando, em surpresa, e você vai mudando. Que mudar é bom. Mudar é muito bom. E eu li um poema seu esses dias atrás. Eu vou só recordar ele aqui, porque eu achei muito bonito. Eu não tenho certeza, mas acho que eu vi você também declamando ele aqui em São Carlos. É do Entre Tanto Amor. Acho que talvez seja uma boa oportunidade de a gente... Você poderia ler ele, talvez? Acho que é melhor. É Amor Eterno, isso. O que você acha? Uma outra? Legal, qual que é a... Amo? Ah, você quer... Então quer aquele fundo musical? Tá. Bom, vamos colocar então, olha só. Eu tinha pedido pro Gil escolher três músicas, né, Gil? E ele escolheu uma das músicas que é a Área do Bar, né? Eu procurei várias, achei algumas versões bem bonitas aqui, né? Deixa eu ver. Acho que essa terceira aqui é uma versão bonita. Bom, vamos ouvir então. Eu vou colocar aqui uma versão, uma Área do Bar. E a gente vai ouvir uma poesia que o Ju vai declamar pra gente aqui. Hoje eu senti raiva do mundo. Depois eu senti raiva de ter sentido. Condenei você, eu culpei você, mas não procurei saber dos meus defeitos, que são tão perfeitos que até as minhas virtudes são defeituosas. Hoje eu vi as pessoas que riem sem querer, as pessoas que não choram para não estragarem a cara. Acho até que todos nós temos um pouco de tudo isso. Mas o melhor é sair fora da mentira. Amei e amo, e agora estou só, arrependido de só querer. Puxa, eu dei tão pouco a você, pensando que estava dando muito. Você pode até pensar que eu não tomava conhecimento de tudo que se passava com você. Um erro seu e meu. É que nós não fomos bastante inteligentes para irmos até o fundo, porque o fundo é o final, e todos temos medo do final. As pessoas que cantam ganham sem querer, não ambicionam, desejam sempre. Por isso vamos esquecer os ferimentos que não chegaram à cicatriz. Vamos sorrir, chorar, sentir, xingar, andar livres de braços abertos. Aproveitar todos os momentos que não passamos, todos os desejos que não sentimos e gritar. Gritar porque a vida é um grito. Quero gritar que amo, que amei e amarei você intensamente. Agora deixe-me beijar. Quero amá-la até o fundo sem ter medo. Não existe fim. Nós é que acabamos. Mas se um dia iremos acabar, por Deus. Vamos acabar juntos. Juntos. Muito bonito, muito legal. É fantástico. Gil, é, parece que, assim, diz se eu tô correto, é um poema de amor, mas que não tem como não ser político também, né? Tudo é política, né? É, e ele parece que amarra essas duas coisas. É. Então, é, geralmente eu não tenho compromisso, mais ou menos, em relação à poesia em si, né? Como que ela se define, entende? O estilo que ela se define. Eu nunca me preocupei. Fala um pouquinho mais perto do microfone. E quase nunca me interessei em ver qual que é o meu estilo. Eu sou poeta sem estilo. Eu li eu estava vendo uma entrevista outro dia do Haroldo de Campos, e ele falou que um tempo atrás a Folha de São Paulo tinha um suplemento, que era o suplemento literário. E daí ele estava falando que lá nesse suplemento isso, a poesia dele começou a ser divulgada e tal. Você acha que, sei lá, o brasileiro está lendo menos? Não, o brasileiro sempre leu menos. É. Desde a época que não tinha internet. Imagina agora com a internet, se você vê alguém com um livro na mão. Só se for a Bíblia. Às vezes você passa em umas igrejas aí, você vê aquele pessoal de livro na mão, mas é a Bíblia. Isso é perigoso, né? É best-seller. Livros mudam o mundo, né? Mudam o mundo. É, como que era o cara do sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Isso. Ele dizia que uma nação se fazia com homens e livros. Pô, o cara nunca esqueci disso. Eu que era menininho. Não, é fantástico isso. Ler é bom, é tudo de é bom. É bom, nossa. Você leu bastante, Gil, na sua vida, cara? Ah, li muita coisa. Muita porcaria também, né? Que eu era muito moleque, eu queria ver coisa que não podia ler na época. Ah, mas geralmente essas são as melhores, mano. É, pra você ter... A ideia, antes de ser batizado, eu já tinha lido um catecismo. Sabe o que significava isso naquela época? Eram umas revistinhas de desenho pornográfico. Contava uma historinha, era legal, era comovente. A sua poesia veio dali, hein, meu? Aí, não, aí tudo começa, você começa a ligar um mais um, aí você vai achar igual a três, aí você fala, não, tá errado, né? Aí você tenta mudar para o outro lado, você vai lutando aí, cara. Você lembra quando começou a escrever, Gil? Ah, lembro. Desde criancinha, já assim, mano? Lembro, assim que eu aprendi a escrever, a única coisa que eu escrevi fora da rotina de aula, da rotina de escola, na minha época era primário, parece falar de primata, né? Você vê que é primário, vê como que era. E foi a resposta de uma como é, perdi a fala aqui, era aqueles papel que mandava pai para dizer que a gente tinha feito coisa errada, né? Repreensão, né? O boletim, não é? É, eu não entreguei, né? Eu mesmo escrevi o que eu tinha achado. Me achei legal, né? Achei um cara muito culto naquela hora. Eu estou escrevendo e escrevendo besteira, que eu estava, né, fazendo, respondendo pelo meu pai, né? Sem meu pai saber, sabe? A deriva, sabe? Aí entregar para a professora, né? E quando ela aceitou aquilo que eu tinha escrito, eu me encantei, falei, nossa, a palavra tem poder, né? Escrito, então. Eu nunca fui chamado a atenção. Meu pai nunca ficou sabendo de nenhuma das coisas que eu fiz na escola, porque eu mantinha esse. E aí eu comecei a escrever por ali. Mas conhecendo a vida, é claro que eu me dediquei a escrever sentimentos de amor, sentimentos. É, de revolta também, de indignação com certos políticos aí, entende? E aí fui seguindo, expressando o que a palavra não me deixa expressar. Porque por mais que a gente expressa, você sabe que não sai nada, o mínimo do que a gente sente. Ô Gil, sei que a gente tava junto aí nesse jogo do Brasil, rapaz. E, meu, eu até agora eu não encontrei palavras para explicar, para significar, né, o sentimento, cara, daquele dia, cara. Você já conseguiu você acha que você é capaz de fazer alguma poesia sobre esse dia, Gil? Esse jogo? Sobre esse jogo? Jesus do céu. Do Brasil? Da seleção brasileira? Esse 7-1, bicho. Sabe ficou assisti... marcado na nossa... Eu assisti antigamente. Tinha a música que puxava a Copa, né, a seleção. Era 90 milhões em ação pra frente, Brasil. Agora nós estamos em 200 milhões, né? Pô, você já... Ó, gente, eu tô com pena dos jogadores. Vocês já se colocaram no lugar deles? Olhando depois que o cara falar a Copa é nossa. Eu não tô com pena, sabe? De, tipo, o Brasil... Não, agora o Brasil melhorou, nivelou Brasil melhorou, tudo a mesma merda. Agora foi a educação... Na hora que você se coloca no lugar daqueles caras que estavam lá, fala, meu Deus, como continua, gente? Ah, bicho, eu queria estar lá, sempre gostou, sempre sonhei esse jogador de futebol, velho. Mesmo se fosse pra perder um 7-1, eu queria estar lá. Todo mundo ali é vencedor, né? Cada salário muito legal também que os caras recebem, né? Eles vão superar isso logo. Mesmo porque... Olha, gente, vocês desculpem eu estar rindo. É uma piada, velho. Como se 2-1 do Uruguai, em 1950, se fala até hoje e vai falar... Uma... Agora acabou, ninguém mais vai falar daquela merda, sabe? Que nós perdemos, do fantasma, sabe? Agora veio de 7-1. Isso vai passar o quê? Nos anos 2089, 2090? É muita coisa. Sei lá, eu acho que não chega até lá porque eu acho que o futebol tá acabando, cara. Pra que time que você torce, Ju? Vocês não vão acreditar. É. O moleque travesso. Juventus da Moca. Jura? Olha só. Jura, né? Com certeza. Sou fanático naquele Como time. É que o Juventus tá agora, assim? Tá mal. Tá mal. Eu não sei se é a terceira ou... Quando chegar na segunda divisão, eu acompanho. Mas quando desce lá... Mas esse time tem uma história. É. Esse clube, ele derrubava todos os times grandes, com Pelé, com do Nossa. Santos, com Clodoaldo, Carlos Alberto, do Palmeiras também, Ademir, da Guia, Dudu. É, os caras estavam lá tudo em primeiro, eles saíam lá de baixo. Quando jogava contra os grandes, aí eles... É por isso que era moleque travessa. Eu me encantei com aquilo. Na Rua Javari, ali tem uns barzinhos que eu frequento. E sempre quando tem treino lá, eu dou uma olhada quando eu tô pra aqueles cantos lá. Ô Gil, eu tenho uma sugestão. Vamos ouvir mais uma das músicas que você selecionou? Oh, o que você acha? Oh, eu... Legal, tem umas músicas legais lá. Tem... Eu lembro que uma das músicas... Do Oswaldo Montenegro. Do Oswaldo Montenegro, isso. É... Deixa eu achar ela aqui. Opa, cadê o Oswaldo Montenegro? Hoje não é todo dia, né? Aqui. Bom, vamos ouvir. Oswaldo Montenegro é Sempre Não É Todo Dia, é isso? É. Vamos ouvir. É sempre. É, você está ouvindo aqui a Rádio Livre Capivara 96,1. É, a gente está conversando aqui com o Gil hoje. Ele está contando várias coisas interessantes. A gente ouve essa música e daqui a pouco volta. A outra abordagem da solidão é a solidão que a gente acha que não vai aguentar, que é carga demais. Solidão que a gente jura por Deus que não merecia. Do espetáculo Aldeia dos Ventos, Sempre Não É Todo Dia. Eu hoje acordei tão só, mais só do que eu merecia. Olhei pro meu espelho e gritei o que eu mais queria. Na fresta da minha janela raiou, vazou a luz do dia. Entrou sem me pedir licença, querendo me servir de guia. Na fresta da minha janela

às vezes acorda tão só, se sentindo tão só. É. E eu gostei do final, né? Hoje não será para sempre, sempre não é todo dia. Foi assim que fez. Você é um cara que tem esperanças, assim, grandes esperanças? Tipo, vocês têm esperança no Brasil? Tenho, nossa, como não? Embora quando você olha para a história, desde Pedro Álvares Cabral, isso era assim mesmo. Se não mudou esses 500 e poucos anos aí, eu acho que... Mas eu tenho esperança, né? Esperança também é uma utopia. Então, na esperança que um novo dia, né, vai nascer e as pessoas pensam um pouco mais diferente, né? Pensa mais como gente, né? Eu acho que aí... Mas vai demorar. Não é pessimismo, não. É até... É uma consciência, né? Que está muito devagar para chegar até lá. Então, é uma esperança, uma utopia. E você já participou de algum movimento social? Está participando agora? Você é ativo, assim, nesse tipo não, de coisa? Né, mas então, as coisas acontecem comigo de uma forma muito estranha, sabe? Um ser supremo aí, pô, coloca a gente em cada furada, né? Não, mas coisa que é mal que vem pra bem. Eu estava em Itu, vendendo uns poemas em quadrinho. Aí fiz amizade com o senhor lá e ele falou, pô, vem conhecer meu filho. Aí ficamos amigos. Aí o filho fala assim, vamos pra São Roque, dá uma força lá, que tem uma empresa tal de Royal, que estão fazendo experiência com os cachorrinhos, os bigos, olha cada coisa, até o nome é bonitinho, bigos. Aí eu fui lá e eu exagerei um pouco no álcool no caminho. Rapaz, eu levei 3 cacetadas da PM. Eu falei, pô, eu vou denunciar o estatuto do idoso, né? Como é? Aí na semana seguinte, todo mundo com raiva foi lá com pé de cabra e tirou os cachorrinhos tudo. É um movimento social em favor dos animais, aqueles que não decepcionam, né? Que legal. E agora voltando à sua poesia, você, tipo, como você vê sua poesia em relação, assim, sei lá, como posso dizer? Sua poesia, você acha que ela chega fácil nas pessoas? Você acha que ela teria que chegar mais? Como que você vê isso? Não, a minha chega fácil porque eu uso palavras simples, né? Palavra que o povo usa. Então as pessoas se identificam um pouco mais, né? Do que ficar buscando palavras. Pô, você já pensou em ler um livro, um dicionário do lado, né? Aí vem conjumerências firebostéticas, aí você vai lá, que será que é isso? Né? Boa coisa. Eu estava lendo um livro lá que eu parei na segunda página, que não dá tempo de terminar o capítulo. Né? Umas palavras assim, para pesquisar, sabe? Que eu acho que nem o Aurélio Buarque de Holanda ia lembrar disso, dessas palavras. O que é mesmo que eu escrevi, sabe? Ele ia dizer, isso não estava no meu livro, né? Sim, eu ouvi, não, isso aí não está no meu livro, não. Isso aí não está no procurar, dicionário. É, que esquece, né? As coisas... Então eu procuro usar. Também não é... Tem que ser mais palatável, né? Tem que ser para comunicar mesmo, não é? Falar o que a gente fala no dia a dia, né? Usando os mesmos termos, os mesmos... Mas quer saber? Eu vou te dizer uma coisa. A poesia, independentemente da forma que você escreve, com os tipos de palavras que você coloca, difíceis ou fáceis de entender, ela é válida de todo jeito. Para mim, poesia acalma, sabe? Acalma mesmo. Eu adoro poesia. E adoro ler. Ler é bom. O que você costuma ler hoje? O que você está lendo? Eu estava lendo um livro essa semana. chamada Taça de Cristal. Era um livro, é um romance que fala de um alcoólatra e a caminhada desse alcoólatra, né, chama, é para deixar de ser, né, alcoólatra. Ele lutava contra o vício, né, era adicto, né, do álcool. Então tem vários exemplos de situações que ele viveu, que você vê todos os dias, no dia a dia, na cidade, né, onde se passa, nas ruas. É um livro muito interessante. É um livro que chega a ser até de autoajuda, embora não tenha nada, o livro é um romance. Muito bom. E você, quando você vai escolher um livro, o que, que você, para ler, o que, que você tem como critério ali? Então, geralmente, eu sou influenciado pelo acontecimento do dia, sabe? Então, de repente, tá naquela semana que tá se comentando aí, né, lá, Palestina, né, todo o sofrimento daquele povo lá. Então, passa a me interessar o porquê e alguma coisa relacionada ao acontecimento. Aí eu vou ler, né, para me aprofundar, para saber o que estão falando, o que está acontecendo, né? Já que você tocou em Palestina, né? É. O que, que você está achando disso? No meio da Copa, a Israel começa a atacar a faixa de Gaza. Você viu isso? Acho que foi você que me falou dessa. Não, é. Eu estava vendo. É no meio da Copa, os caras jogando bomba. E bomba que passa de 100 quilômetros. Foi pegar lá o norte de Israel, né? É porque Israel não jogou. Talvez eles estavam com raiva que eles não entraram nessa Copa aí. Eles começaram a se atacar um aos outros. E o que você achou do fato de que no meio da Copa eles atacam, né? Fazem esse ataque. E além de tudo, eles declaram que eles estavam fazendo ataques preventivos. E era isso que eram ataques preventivos. O professor Pearson chegou aqui de maneira demolidora. Não, mas são reflexos das bombas que estão tocando. São reflexos das bombas que estão explodindo lá. Você acha que é um conflito mais que tem um fundamento religioso? Ou é, sei lá, é território mesmo, entendeu? E o religioso não é bem colocado nesses termos. Sei lá, é uma teimosia insana desses caras. Os caras não entram em acordo mesmo, sabe? Lembra que é aquele coronelismo que tinha no Brasil aí, no meio aí, que os caras eram, o coronel falei aquilo e outro e não tá o braço a torcer e paga todo mundo. E haja bomba, cara. E haja bomba. Os caras não param com essa ideia. Meu, hoje, né? A Palestina aqui, ó. A gente aí, né, meu? Que faz a menor. Hoje, velho, vocês estão falando disso? Estamos. Ah, tá. Pode que eu tava meio distraído, né? Os bombardeamentos. Ele já morreu, meus 70 pessoas. Cara, contra uma população ali, né? Os palestinos, cara, que não tem, velho. Não tem um tanque de guerra, tá ligado? Isso não é guerra, bicho. É massacre mesmo, cara. Tipo, é uma... Cara, nossa... No século XXI é um absurdo, né? Que essas coisas... Cara, é... Nossa, bicho. Né? Será que a gente não tem caminhos melhores mesmo, cara? Não tem... Porque a gente nunca... A humanidade nunca achou, né, cara? E eles defendem o quê? Um pedaço de terra, cara? Sabe? Não dá para compreender, não. Mas deixa a gente indignado quando a gente vê a covardia, né? Eu gosto muito de uma frase do Che, que ele diz assim, tipo, é mais ou menos o seguinte: se você consegue se sentir mal frente a uma desigualdade, então nós somos irmãos. Uma coisa assim. É por aí mesmo. É por aí, já, né? Eu conheço. Então, se... Pô, mas eu não consegui. Sabe que eu nunca consegui arrumar uma briga? Pô, já vou pra 59 anos. Nunca consegui arrumar uma briga. Os caras brigam fácil, né? Com tal violência que... incomoda a humanidade, pô. Será que eles não se tocam, não, que incomoda a humanidade? Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta chata no meio de tudo isso. Eu sou muito curioso acerca de definições. Você que tem experiência com a poesia, você consegue dizer o que é a poesia? Pergunta difícil, você é chata, mas me dá curiosidade. Do seu ponto de vista. Eu escrevi um poema que falava... que falava sobre reflexão poética entre poetas e poesia. Eu até vou ver isso para você. Aí ele tá indo buscar o material secreto que ele trouxe aqui, ó, lá no cantinho da mochila. Essa poesia, para mim, define. Ela diz assim: eu sou poeta. Existem muitos. Quero ser poesia. Poetas e poesia são dilemas. Algumas linhas rimadas dizem poesia. Alguns homens de óculos dizem poeta. Poeta é consequência. Poesia é antes, durante e depois. Qualquer indivíduo pode ser poeta, mas poesia é uma outra história. A poesia é imaterial. O poeta é instrumento material do imaterial. O sol refletido nos cabelos da mulher enquanto amamenta seu filho é poesia. Poeta escreve, a poesia traduz. Alguns poetas são escritores de sentimentos mortos. A poesia é tradução de sentimentos vivos. O homem que abandona seu sonho para realizar a do filho é poesia. Já o filho se desejar, poeta. O homem que espreita na viela escura um ato de horror sanguinolento pode ser poeta, porém jamais poesia. O filho que nota a fraqueza do pai e ainda o chama de herói é poesia. O pai, o poeta, impressiona. A poesia seduz. A mulher que desce o morro da pobreza com a criança no colo para trabalhar do outro lado da cidade é poesia. A criança... O poeta não faz a poesia sempre existiu. O poeta é a ferramenta da poesia. A poesia faz nascer o poeta. O mar azul, lambendo as rochas com violência, também leva a deuses e traz abraços. Quatro cantos do mundo. E nos quatro cantos do mundo. Isso é poesia. Onde navega e naufraga poetas. A poesia é o poeta está. Para os incautos, a poesia se mistura com o poeta. Alguns não conseguem distinguir poesia de poeta. Ora, é como comparar o sol com as lareiras. O segundo aquece o corpo, o primeiro aquece a alma. Poetas podem destruir poesias. Poesia constrói poetas. Eu sou poeta, quero ser poesia. O poeta pensa, a poesia existe. A natureza é poesia e o poeta despreza. Ela sem o poeta continua vivo. O poeta sem poesia é natureza morta. Entre poesia e poeta não há confusão. O poeta retrata a terra e perturba a razão. A poesia revela no céu dependurado o coração. Eu sou poeta, existem muitos, quero ser poesia. Ele é meio longo. É bem, não, eu achei... Fala, professor Pearson. Ah, puta, bonito, muito bonito, né, cara? A transformação da vida, né, cara, em poesia, tipo, uma forma do sentimento sentir a vida, né, cara, olha lá. Você está procurando o poeta ou a poesia, cara? Alento do óculos. Caiu a lente? Não, tá tudo certo. Ah, ok. Bom. A lente. É, nossa, pois é. E coisa muito interessante, né? Você falou a relação da a natureza e a poesia, né? O poeta... a deixa de lado, né? Uhum. É mais ou menos a relação entre poesia e natureza, para mim é uma coisa muito interessante. Porque geralmente quem diz que são aqueles que têm acesso à natureza são os cientistas, né? Mas parece que é o poeta que tem a chave mesmo da natureza, né? Não, o poeta tem a intuição. A intuição, isso, é, eu já comecei errando. Não, tá certo. É, mas é a intuição, né? Você observar o natural, você ficar olhando que tudo faz sentido, cada coisa se encaixa na outra, né? Do rio correr, da nascente, é muita coisa. E encanta, né? E é um mistério, de toda forma, é um mistério. Como que a gente faz para revelar esse mistério? Como é que se faz para todo mundo ter acesso? Não tem fórmula. Eu acho que é um momento de espírito, né? Um estado de espírito que de repente você se encontra e vem alguma luz aí e você começa a delirar, né? Escrevendo umas ideias que você nem tem certeza que aquilo é aquilo mesmo, sabe? É, parece com isso que todo mundo tem algo de, tem uma poesia dentro de si, né? É a vida sendo uma poesia. E houve uma vez que o Fernando Pessoa teria dito que se um poeta ele não tem nada de Homero, então isso não é poesia. Parece que é muito limitar a poesia, entendeu? A poesia não é a vida, é o Homero, entendeu? O que que você acha disso, Ju? Então, por isso que eu acho que todas as formas leva a poesia. A poesia é uma expressão de sentimentos, num momento, de circunstâncias, de situações. Então a poesia é isso, ela engloba, para mim, né, uma visão mais simples, ela engloba tudo isso. Pô, legal. Ô Gil, deixa eu te fazer um desafio. Vamos ouvir mais uma música? Nossa, vamos sim. Vamos ouvir, porque eu fiquei curioso saber. Você escolheu, eu fiquei curioso saber por que você escolheu a música, mas vamos ouvir ela primeiro. Eu acho que a música que falta agora pra gente ouvir é Epitáfio, né? É. Epitáfio. Eu acho uma verdade essa aí. Uma verdade. Vamos lá, vamos ouvir Epitáfio dos Titãs. Ó, a gente vai ouvir, daqui a pouco a gente volta. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar de ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. É isso aí. A gente acabou de ouvir Epitáfio dos Titãs. De cara com a capivara, tá hoje aqui com o Gil. E o Gil, o que você tá achando dessa ideia de rádio livre que a gente tá te apresentando aí? Você já conhecia isso? Ah, já. Eu já conheci várias rádios livres, rádio comunitárias, sabe? E nada, é uma luta, tem que brigar com esses porcos aí, entendeu? Isso facilita tanta gente com dinheiro aí, emissoras de redes, emissoras com dinheiro. Vê, pra olhar o lado social, aqueles tanto proga aí por aí, também olhar para as rádios comunitárias, né? Para as rádios independentes. Né? Esse espaço aí tem direito para todo mundo, não? São Exato. Ideias diferentes também, né? Cada um traz, entende? Que não é dirigido pelo sistema, sabe? Então traz coisas até que incomoda eles, mas talvez por isso é que eles... Eu acho que antes de tudo é um espaço, né? É um espaço. É um espaço, cara. É um espaço onde... de comunicação. Que funciona aqui, internamente e também externamente. Você sabe que a comunicação da rádio atinge, né, cara? Um lugar de emissão, né, cara? Maluco rádio, né? Coisa de louco. Ondas que atravessam o ar e tal. Algumas ondas são de... como é que é? Amplitude mediada, não? Não é isso? Frequência mediada. A frequência modular, modulada, né? E modulada, amplitude e modulada. Amplitude... Diz que tem onda de rádio que tem 1 metro de altura. Como que pode isso? Tipo, meu, se isso não for poesia, eu não entendo, sabe? Uma onda que anda, tem 1 metro. Cara, isso não é sério. Os caras não sabem que tem uma onda. O que você acha da ciência, Gil? Ah, eu piro, tá louco. Tem umas coisas. Às vezes você fica vendo o cara ali, o cara, né, ele decidiu que o futuro dele, né, é esse aí, né, na ciência, descobrir novas coisas e tal. Os caras, sabe, eles chegam lá, e tanto aí que você vê coisas aí de tecnologia que você não imagina que é feito por jovens, né, de 30 anos, jovens de 35. É, tem umas coisas bonitas por aí na ciência. E me faz pirar. Então não me aprofundo muito, não. Só vejo o resultado. Olho as coisas pelo exemplo e depois eu vejo o resultado. Aí eu embarco também. Nessas horas que eu vejo, parece que tem arte na ciência, assim, sabe? Porque na hora que a gente vê alguma coisa que a ciência faz, fala, nossa, que bonita. Você fala, meu, com eu pensando e tal, experimentando, eu posso fazer um negócio bonito, entendeu, no mundo. É. Parece que tem isso, né? Tem. Esse tem um... O Belo tá regendo a arte, né, a ciência. É, eles têm uma inspiração, assim, meio... Né, certa, né? Parece precisão, né? Naquelas... no processo do trabalho deles, né, que chega até a encantar. Às vezes você fica ali de leigo, né, mas encanta, né, para, pô, esses caras são inteligentes, né, mentes inteligentes, mentes brilhantes. O Gil, é incrível, né, eu fico pensando nessas coisas, essa ciência que tem que descobrir a verdade, né. Meu, você acha que esses caras, sei lá, que eles vão encontrar uma verdade no final das contas? Sei lá, esses caras estão tão altos. Eu tenho medo de altura, então eu fico aqui embaixo, às vezes vou até uns degraus. Depois eu falo, quer saber? Vai me adiantar aqui, aí eu desço, né, pra correr atrás da vida. Como é que é aquela lá, meu? É que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando simples mortais, nas alturas fazem escrituras, e não me pergunto se é pouco ou demais. Cara, eu acho que, meu, a loucura desses caras, velho, de nós, velho, do mundo hoje, tipo, a ciência, bicho, a gente não conseguiu, cara. A ciência falhou. Bicho, cara... É um empreendimento que não deu certo. E aí, o que a gente faz com esse filho que não funciona, então, esse produto, cara, não serve pra nada? É mais do que um filho, né? Um bagulho que nos rodeia, cara. A gente tá aqui, né? É só ciência à nossa volta, cara. Nossa. É olha olhada. Pro seu lado agora, né? Você que tá ouvindo a Rádio Livre Capivara 96,1, olha pro seu lado. Tem alguma coisa do seu lado que não é ciência, né? Tudo faça essa ciência. Experiência. Não é, Ju? É, eu já tô... Quanto que na minha época, né, tinha que ia saber de um telefone celular que os caras enfiando, né? Pô, sabe que um dia eu fui na 7 de abril, eu tinha 16 anos, e eu entrei naquelas agências de telefone para fazer um interurbano para São Carlos. Pô, você tinha que ficar esperando na cabine. Até eu liberar a cabine. E se chovesse, então? Levava 3 horas para completar. Eu querendo pedir dinheiro pro meu pai, né? Para pagar. Eu morava numa kitnet ali no Largo do Arouche, sabe? E tinha que ligar. Opa, chegar a ligação, velho. Ficava lá na 7 de setembro, um fio desgraçado em São Carlos, em São Paulo, tentando ligar. Agora você vê. Você atravessa a rua, você vê qualquer criança, aquele negocinho, né, no bolso, e uns falando, às vezes você não sabe se os caras estão loucos, estão falando, quantas vezes eu passei perto de um, eu falei, pois não, nada, o cara estava falando com outra pessoa andando. Olha que diferença daquela época para essa. Passa em computador, né? Os caras só conheciam o computador daqueles do filme Jornada nas Estrelas, sabe que vinha? A gente da Anco, aqueles seriados antigos. Eu já tive essa experiência também de estar andando na rua e ver uma pessoa falando sozinha, daí você fala, não, isso é tecnologia, ela tá falando num telefone que não precisa mais segurar na mão. Eu olhei e falei, mas meu, não é. Há um tempo atrás esse povo todo tava no hospício. Então. Não é? Tem uns caras que falam alto na rua, né? Pô, parece que é vendedor de peixe, sabe? Os caras falam, pô, dá pra escutar 2 quarteirão, me assusta. É uma outra experiência, né? Da relação com o outro, né? Tipo, o outro tá aqui na sua cabeça só, e você tá andando ali na rua e tal, vai pegar o metrô, você conversa com outra pessoa, mas tá ali junto com você, dentro da sua cabeça, uma outra pessoa. É complicado. Você sabe, mas que ela tá lá. Deixa eu só longe, botar uma questão aqui. Esse espaço aqui que a gente tá, ele realmente existe, cara? Você que eu tô vendo, cara. Será que tá na minha cabeça? Ah, tá. Se acreditar, tá. Tem que acreditar, né, cara? Você tem que acreditar. Tudo vai na fé, né? Você vai na fé. Olha, é uma coisa complicada. Eu já me perguntei sobre isso várias vezes, cara. Tá. E daí sabe o que os filósofos respondem pra isso? Que é estupidez se perguntar sobre isso. Tipo, o Descartes vai até esse ponto, né? Ele vai dizer, olha, eu duvido que tudo existe. Daí lá pra frente diz, não, mas isso aí eu duvidei lá atrás, era uma dúvida que não era real, era só pra escrever aqui. Não, cara, a gente duvida mesmo desse tipo de coisa. Você é religioso? Ah, eu... Nossa, rapaz, você me fez uma pergunta que me lembrou até uma situação que eu passei. Eu tava numa crise alcoólica. Acho que foi até um pecado, sabe? Eu estava procurando um supermercado que vendia bebida para me beber logo de manhã. E eu estou passando na frente de uma igreja dessas evangélicas e o cara me pega naquela situação e me chama né? Vem, senhor, que eu vou te levar para falar com Jesus. Aí eu naquela pressa para tomar um... Eu falei, me dá o telefone dele, depois eu ligo para ele. Aliás, eu preciso falar com ele. Aí o sujeito falou, misericórdia, sabe? Entrou lá para dentro. Tava afim de ver um bar ou qualquer coisa, sabe? Tava em umas crises assim, que eu já superei já faz muito tempo. E eu fico vendo os estelionatários da fé, eu não vou... Tá difícil até para falar. Então eu fico mais sozinho, sabe? Eu, né, passo minhas orações do meu jeito. De repente eu... Tô assim também. Quiser me ajoelhar, me ajoelho, né? Não, eu não faço questão do, né? Do não, outro do cara, mediando, não preciso, cara. Tem muita gente que carrega a Bíblia e não sabe nem o que tem dentro. Não sei se é moda, parece aquelas bolsinhas dos anos 70 que uma comprava e todas as mulheradas compravam, sabe? Você via uma igual a outra. É incrível mesmo, né? É, comercializou demais. Aí eu lembro uma passagem da Bíblia que Jesus chicoteia os caras que estão no seu templo lá, né? E eu acho que os caras esqueceram, né? Os caras já estão dando cartão budismo, você sabia? Achei legal. Cartão amarelo? Hã? Não, é aqueles cartões. Não, cartão para pagar o dízimo, sem, não precisa, pode passar no cartão 3 vezes sem juro. Poder da fé. Não tinha um vídeo do nosso caro Feliciano pedindo o cartão do pessoal com a senha? Pois é, vamos lá, Jesus, né? Os caras são muito fodas. De vez em quando eu fico tão cético, dependendo da fase que eu estou passando. Um dia eu tinha um amigo chamado Jesus, ele era garçom num restaurante que eu frequentava lá. É um negrão, sabe? Um afrodescendente desses de 2 metros. E chamava Jesus. E eu andando na praia lá de Iracema, no Ceará, eu em Fortaleza, passou umas menininhas. Entregando aquele Deus, Jesus te ama, né? Até saiu uma brincadeira, vai, pô, você fica espalhando esses panfletinhos que me ama e tal. Quase que ele me bateu, ele ficou. Não, ele não levou muito na esportiva, não. Pô, Jesus te ama, pai, pô, você fica espalhando isso pra todo mundo, cara. Aí me comprometer, nossa, correu atrás de mim. Aí por aí eu fui andando café com Jesus. Eu lembrei daquela música, meu. Se eu quiser falar com Deus, cara. É uma clássica, né? Gilberto, vamos ouvir, Gilberto, essa música? Vamos ouvir? Se eu quiser falar com Deus. Como é que é? Como é que ela continua? Se eu quiser falar com Deus. Ah, tem várias opções se você quiser ouvir essa música. Tem com Gilberto Gil e Elis Regina. A gente vai de Elis Regina, porque é um clássico. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Elis Regina, se eu quiser falar com Deus. Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias. Ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos. Tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Pra segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. Se eu quiser falar com Deus, futebol, voltando a falar de futebol, cara. Nossa, cara, a gente tava envolvendo o Elis Regina. Se eu quiser falar com Deus. Chegamos em futebol de novo. É, a gente tava comentando aqui, meu, como o futebol, cara, é a política, mais uma vez, assim, né? Como ele é. Como ele toma formas, cara. Ou não sei, cara. Como que a política pega a forma do futebol? Pô, coisa bonita, cara. Era um futebol, né? O molecada jogava na rua, cara. Sempre uma proposta de encontro, cara. Né? Vamos bater uma bola, cara. Tomar uma birita depois. Comer um salaminho, cara. Um churrasquinho, pá. Pô. Quem joga futebol hoje, cara? Só os caras que estão lá em campo, meu. Acho que isso é uma das mudanças do mundo, cara. As pessoas acho que jogam menos futebol hoje do que há 50 anos atrás. Com certeza. As crianças, então, os jovens. Quando se fala nisso, às vezes em bate-papo aí, fica sempre aquela que o mais velho acha que não acompanhou o desenvolvimento, né, do futebol, das épocas, né, diferentes épocas. Mas se você olhar esses tapes que tem aí na internet daquela época, tu vai ver que as jogadas, né, tinha uma malícia, tinha uma alegria. Nessa Copa eu vi a seleção rifar a bola, sabe? Toda hora rifava a bola para jogar por um jogador só. 10 jogando por um só, Neymar, né? Aí nem bem nem mais, olha no que acabou. Né? Naquela época, tem até uma frase, tem até uma historinha do Garrincha, que era o Fiola na época, o treinador da Copa de 62. Aí no vestiário, o Fiola, o técnico, estava falando: ó, Você entra por aqui, chuta a bola pro Garrincha por lá, Garrincha pega aqui, leva aqui, entenderam? E todo mundo, entendemos, bateram palma, né? Aí o Garrincha falou, seu Fiora, por favor, vocês já avisaram o Russo que nós vamos fazer tudo isso? É que os caras concordam, né? E o cara era um... era o Garrincha. Então hoje você pergunta pro Davi Luiz, né, antes da tragédia, ele respondia, olha, as menininhas falando, né, eu nunca vi o país ser campeão, né, eu nunca vi a seleção ser campeão. E o cara, eu vou trazer a Copa para vocês, né, aquela Copa que parecia a réplica de chocolate, sabe, que vendia aí numa loja. Como a propaganda tem a ver, né, com o que está acontecendo? Ela antecede, às vezes. Eu lembro, antes das manifestações de junho do ano passado, Nação Zumbi, não, uma outra banda, lançou uma música dizendo vamos pra rua e tal, que era uma propaganda da Fiat, vocês lembram disso? Vem pra rua. Antes de acontecer as manifestações, depois acontece, entendeu? E daí a coisa engata uma na outra. Eu me encantei com a juventude, eu achava que não tinha mais, porque eu sou de um outro tempo, né? Aqui eu me encantei, passei a acreditar de novo na juventude, entende? Eu já estava chamando o pessoal de juventude, que vem. Mas a juventude acordou, velho. Foi bonito mesmo, foi, né? Foi bonito, foi arrepiava. Legal. Pô, genial, cara. Todo mundo vindo pra rua, né? E deu uma parada mesmo, um freio de mão neles, pra eles, né, diminuírem. Depois volta tudo como tá, assim, só que diferente, cara, né? Só que diferente, porque, meu, deu uma mexida, né? A gente não sabe quanto a gente se transforma nessas convulsões sociais, cara, acho que a gente não tem consciência, tá ligado? Porque a gente volta igual, né? A gente volta, mas parece que alguma coisa mudou, porque parece que todo mundo pensou um pouquinho sobre aquela situação, entendeu? Né? Sabe, eu acho que o importante... É sair do comodismo, entendeu? De repente a gente se acomoda e nessas horas eles crescem. Você vai ver, já está tomando de novo. Então, a gente, né? Se não existir essa união, se não existir essa consciência de buscar mudança, nem que seja pequenas em cada setor aí não tem razão de ser, né? Falar em direitos, falar em... Alguém tem que lutar. Diz que direito tem que ser reivindicado. Então vai reivindicar como? Na rua, né? Na rua. Ô Gil, você falou agora um pouco do Garrincha. E daí eu queria... Você sabe quando que o Garrincha morreu? Quando que ele morreu? Ah, eu acho que foi nos anos 80. 80. Pô, você chegou a ver o Garrincha jogar? Ah, não. Garrincha, não. Pelé já. É. O Pelé já. No estádio, assim. É, lá no Pacaembu. Era... Nossa. É. E aí, como é que era isso? O menino lá embaixo, a gente só então, vinha em preto e branco. Rapaziada, eu só hoje... vinha em preto e branco, cara. Você viu então... em outra cor o Pelé jogar? É, mas era diferente. O pessoal ia no campo, no estádio, por exemplo, era Santos e Portuguesa o jogo. Santos e Portuguesa, é. Lá no Pacaembu. Aí meu pai me levou lá pra ver. Aí não tinha nem consciência, né, de quem era Pelé, quem... Tinha uns caras lá famosos, né? Clodoaldo. Mas não tinha muita consciência. É como ver o Neymar aí, as criancinhas ver. Eu acho que é a mesma coisa, nada muda, a gente vive. Aí não muda nada, cara. Estamos vivendo, como diz aquela música da Elis Regina lá, do Belchior, como os nossos pais, né? É, gente, tudo que criticava neles, de repente você se apega fazendo tudo igual. Você tem que dar uma piada, se policiar, senão tudo aquilo que você era contra, você acaba fazendo a mesma coisa que seu pai fazia e seu avô fez com ele. E tudo é só muda. É profético isso, né? É um negócio. O efeito... É, se eles fizeram daquele jeito, devia ser porque alguma coisa fazia fazer daquele jeito, cara. Fazia sentido, né? É. E continua fazendo sentido às vezes, né? Eu acho que a pessoa envelhece, cara, e vai tendo que se adaptar, né? Reorganizar a sua vida, cada ano, simbolizando ela. Se o cara chegou até... Quantos anos viveu seu avô? Minha avó? É. Ou meu avô? Nossa, a velha viveu pra caramba, velho. Não foi à toa, bicho. Não, aquela senhora, Dona Diolinda, ela foi até os 87, ó. Né? E andando, não dava trabalho pra ninguém, não. Muito pelo contrário, ela tava sempre... nativa, assim. Aliás, vou aproveitar o momento para mandar um beijão aí pra minha vovó, meu vovô, cara, se estiverem me ouvindo, cara. Professor Pierce aqui para vocês, com carinho, cara. É, elas merecem toda uma gratidão, né? Nossa, me fez lembrar. Então, aquela foi a maior copa que eu já vi, que era a copa da minha avó. Essas copas daqui. Pô, decepcionou mesmo. De vez em quando vai caindo a ficha, mas... né? 7-1, cara. Em 30 minutos eles fizeram 4. Teve gente... aquela, o pessoal falou na internet de que... meu, eu fui no banheiro na hora que eu voltei... Eu pensei que era replay. Já tava 5, porque foi em 4, dos 23 aos 29 foram 4 gols. Por isso que a gente começou a dar risada, cara. Porque não fazia sentido algum. Não, é... cara, é impressionante, cara. Pra entender... Esse eu olhava pra cara do jogador, todos eles, tudo com cara de cachorro, caiu da mudança, e aquele monte de gente vaiando, olé, gritando pros caras. Você olha pro lado, assim, a hora que eu me dei conta que aos 30 minutos do primeiro tempo, o jogo já tinha acabado, bicho. Onde você já viu isso, velho? Ficou naquele esquema de 5 vira, 10 acaba. Não. É quase que chegou. E se você. A gente tava aqui narrando, né, o jogo. Meu, você tá narrando e acabou o jogo, o que você faz? Você continua narrando um jogo que já acabou? Ah, é, a Capivara teve dificuldade de lidar com isso, cara, sei lá. Realmente. Não, porque não é fácil, não. É um choque. É um choque. Pô, você tá vendo aquele negócio, você nasceu dizendo que é o melhor do mundo, não sei o que e tal, coisa. Né? Aquele monte de ídolo de pano, de barro, decepciona. Um amigo meu, ele falou assim, meu, imagina se você coloca naqueles 4 minutos que a Alemanha faz 4 gols, as risadas do Chaves, sabe? É aquilo que estava acontecendo ali, era sério. Mas é, dava pra rir. De repente você vê um chorando e outro gritando. Foi lindo. Torcendo olé, né, pra seleção alemã. Esquisadas do Chaves, cara. É impressionante, bicho. Realmente impressionante. Todo mundo ficou prostrado, né, velho? Quase bacado. Eu vi um cara que ele saiu na rua, Brasil. Eu vi na internet que ele saiu na rua, jogou a televisão dele pela janela, cara. Daí começa a aparecer essas figuras, né, meu? Não, os caras têm que extravasar aquele sentimento pra jogar pra fora, velho. Isso dá até infarto. Tem gente que entra em tilt, bicho. Ainda mais o cara pode esperar tanto, cara. Aí o cara liga a televisão. Aí o cara liga a televisão e vê aquele canalha da mesa do outro lado falando assim, não, porque eu assumo tudo, fizemos o que fizemos, né? Depois que o defunto morreu, sabe como é que é? É só enterrar, né? Os caras são cara de pau, você entende? Eles parecem que... Na sua opinião, Gil, o que, que detonou a seleção? Os caras não tinham controle emocional, cara. Você não acha que foi o Neymar, por exemplo? O Neymar? A ausência do Neymar que desestabilizou a tática do Filipão. O que você acha? Porque, pô, os caras criaram tudo em cima do cara. Era 10 lançando para 1. Quer dizer, pode ver que ele foi o cara que mais, né, definiu jogada lá no, na frente. Mas por quê? Só jogava para os outros. Tinha que ser coadjuvante, né? Correr do lado, cair na área. Você acha que a Argentina é a mesma coisa com o Messi? Não, eles jogam em equipe mesmo, não é, pra um só. Se o Messi sair, tem quem entre no lugar, tem, e reorganize o time. Tem, não vai ter. Caramba, né? Mas tem surpresa, a gente ainda tem uns caras bons. Pô, mas não tinha ninguém pra só trocá-lo, colocar no lugar do Neymar, outro no lugar do. Ele trocou Silva, cinco, já entrou a equipe que entrou, tinha cinco, não tinha? É. Um no lugar do Thiago Silva, tinha um. O William, tinha mais. O Bernard. O Hulk não entrou, né? Que foi uma coisa bizarra. O Hulk não jogou esse jogo? Pelo menos não começou jogando. Olha que estratégia bizarra, entendeu? Ele mudou realmente o esquema tático. Metade do time, cinco caras, pô. Bernardo, William, né? Ele colocou. É. E o Fred. Foi isso? É. É aquele Fernandinho, né? Fernandinho. É, Fernandinho. Então esse menino chorava. Ô, cara. Eu dava uma raiva, pô. O cara chorava assim. O Ney Paraíba lá, como que era? O Davi Luiz. Ney Paraíba lá, o Davi Luiz. Né, chorava assim, tipo, eu quero minha mãe, né? Que ela andou aparecendo em reportagem aí e tal, falando do filho, etc. Né? Eu quero voltar pra mamãe, sabe? É, sério, pô. Parecia que. Jura, parecia. Vai ser aquelas embalagens de talco pompom pra criança, sabe? Aqueles cabelos. Não, hoje eu vi que o Parreira leu uma carta de uma senhora, cara, que mandou uma carta pra CBF, cara. Bicho, vamos conversando, eu vou procurar o Parreira lendo essa carta. Que é engraçadíssimo, bicho. Você não é. Não, mas é incrível. O que aconteceu, entendeu? É todo um desastre, assim. Parece um desastre ecológico, não parece? É, hoje, ó, a quinta-feira acordou com. A quarta-feira acordou com. Tipo, quarta-feira. Põe o microfone um pouco mais perto, Ju. Acordou. Ó, nem o sol nasceu pra não passar vergonha. Você viu que o dia foi e já começou. Centenas. Ele é chuvoso. E-mails, né? Que nós recebemos. Olha lá, ela é muito extensa, é para ser. Ó, a carta, Gil, da torcedora Lúcia, cartas, velho. Olha, eles recorreram à carta. Recebemos. Ela é muito extensa para ser lida no seu contexto todo. É da dona Lúcia, que nós não conhecemos, uma torcedora simples que enviou para a FIFA e que nos enviou. Bom. Professor Filipão. Acabo de ver a coletiva dada pelo senhor. Mais uma vez vi, diante da Câmara, um homem íntegro e corajoso falando à nação. Fiquei muito triste ao constatar que o ser humano, muitas vezes, é de uma crueldade sem limites. Tive esse sentimento ao ver um jornalista lhe perguntar sobre uma possível dívida do senhor com a nação brasileira e o senhor mesmo, sofrendo mais do que qualquer um ali, com toda a humildade que lhe é peculiar, deu-lhe uma resposta verdadeira e coerente. Parabéns. Mais uma vez provou que é um grande homem, um ser humano ímpar. É claro, professor, que eu, como os demais brasileiros, gostaria de estar comemorando um outro resultado. Porém, sei que ninguém perde por vontade própria. Meu e-mail é apenas para agradecer os momentos de grande felicidade que o senhor e sua equipe proporcionaram a esta nação. Foram vários. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte. Olha nos próximos jogos. Que a pomposidade que o Parreira lê a carta da dona Lúcia, bicho. Sua inquestionável autoridade, competência. Bicho. Dizem que as mulheres não entendem de futebol, porém entendemos de seres humanos. Portanto, envio um abraço carregado de carinho para o senhor e toda a sua equipe. Fique com Deus e lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quero dizer com essa citação que vai passar e tudo ficará bem. Saiba que, como eu, há várias pessoas que estão apoiando nossa seleção, que tem o privilégio de ser comandada pelo senhor. Receba um abraço de uma brasileira anônima que não conhece muito de futebol, mas que eu admiro muito CBB, e sabe que fez o melhor. Lúcia, obrigado, Lúcia, em nome de todas as cartas que recebemos. Então, Cadê os aplausos, cara? Nossa, cadê os aplausos? Não, ele é um ator, cara, sou eu. Eu ouço isso, eu tô ali, sou jornalista, eu ouço um negócio de isso. Eu largo a caneta, a máquina fotográfica. Blá, isso aí, não, dona é muito... Lúcia! Cara, essa é muito engraçado, é... bicho, como é comédia, bicho, né? A gente vê uma coisa dessa. É uma patriota, dona. O... Qual é o nome dela mesmo? Lúcia, né? Lúcia. Dona Lúcia, dona Lúcia. Nossa. Me lembrou da vovó Lúcia, ainda às vezes passo lá tomar um café, sabe que tem? O café da vovó Lúcia e. Eles fazem um ótimo cappuccino lá. Cappuccino. O Kiko, né, bicho? O Kiko com Murtosa do lado, cara, nossa, tendo que recorrer à carta da dona Lúcia. Eu acho muito engraçado mesmo, cara. Ele é parecia comédia, fazendo aqueles discursos do Chaves, do Fidel, é, sabe? Uma interpretação bárbara, você viu? Tem prêmio pra isso? É futebol, cara. E o que mais me assusta é porque parece que não tem como. Que uma vez que você aprendeu o futebol, o mundo do esporte... Sabe o que me veio à cabeça agora? Essa turma, né? Felipão, Parreira, Murtosa... 23 jogadores equipe de futebol, técnica, né? A equipe técnica toda, médica, deve dar o que lá? Seus 70, a psicóloga, né? A grande psicóloga. A psicóloga da grande Comari, velho. O nome que jamais vai ser esquecido. Eu não sei que ela é Brandão, quando eu tava na psicologia, fiz um trabalho sobre ela. Então, a galera pode entrar numa loucura coletiva ali, cara, um meio, tensão... Os caras fechados, concentração, a psicóloga falando na orelha deles, bicho. Deve estar todo mundo louco, bicho. Hoje? Nossa, esses caras, coitado. Eu nunca... Você já pensou, depois de tudo, que isso vai na mente deles, é claro, que mexeu com cada um deles. Né? Vou entrar sem moral nenhuma para enfrentar uma Holanda, que também tem alto nível. Né? Depois daquela vergonha. Moral nenhuma, né? Né? Vai chegar meio cabisbaixo. É. A primeira errada, né? A primeira errada aí vai. Se tomar um gol então no começo, pô, Deus me livre, viu? Acho que ainda não acabou o desespero. Você imagina, olha, não faz nenhum sentido agora se chegar com a Holanda e tomar outro, tipo 8-0. Isso seria maravilhoso. Eu ia falar, meu, como é que isso seria pra fechar o ano de 2014 como sendo o ano da seleção terrível, entendeu? É, pra... Na história. Vocês acham que isso pode acontecer? Ah, pode. Agora tudo mudou, né? Agora pode, né? Agora antes pode. Desse 7-1, eu nunca esperava, entendeu? Não digo 7-1, mas se tomar uns 3, 4-0 aí, do 4-2, sei lá, da Holanda. Olha, pra levantar a mão pro céu, porque eu não sei como o cara vai entrar. Se antes de passar essa vergonha, os caras já tremiam lá, tinha problema emocional, saía essas conversas no jornal aí, né? E agora? Vou me despedir aqui, viu? Falácia, Gil. Da hora, cara. Meu, muito legal mesmo ter os nossos convidados aí. Uma boa noite pra vocês, ouvintes. Valeu. Continue com o papo aí que eu ouço depois. Daqui a pouco. Grande abraço. Outro abraço. Falou, professor Pilson. Valeu aí. Grande abraço. Melhoras. Até mais. Bom, Gil. Futebol é um negócio complicado e parece política, né? A gente tava falando agora. Eu acho que é até mais complicado que isso. Você acha que... Fala. Antigamente tinha um ditado que falava futebol é uma caixinha de surpresa e é. É. E é. Você vê as coisas que aconteceram nessa Copa aí. Foi. A Espanha campeã. Essa Copa aqui foi a de... A Costa Rica. É, quase que passa... Né? Nos pênaltis que os holandeses mandaram, os então, holandeses podiam ter perdido para Costa Rica. Os laticos, né? Los ticos. É Los ticos. Uma caixinha de surpresas. Uma caixinha de surpresa. É por isso que ele encanta, né? Ele massifica, você vê que, né, a popularidade do futebol é do mundo todo, né? É muito poético isso, né? Uma caixinha de surpresas. Cara, que é uma coisa que todo mundo vai gostar, uma caixa que toda hora que você olha pra ela, você tem uma surpresa nova. Você não tem uma caixa daqui, você não consegue produzir uma caixa dessa. Não tem. É uma. É um esporte que foram os ingleses que trouxeram para cá, né? E eles só ganharam uma Copa em 1966, agora é que eu lembrei. Outra surpresa, né? Outra surpresa. Por exemplo, os ingleses já inventaram o rugby também. Eles ganharam também vários campeonatos de rugby, mas o futebol não. Não, futebol não. Não, mas o. Você diz o. Que do. Que você disse? Quem? Os ingleses, né? Os ingleses. Pois é, eles inventaram o futebol e a gente, né, desenvolvemos. O que aconteceu foi isso. Sabe o que eu vi um dos caras falando, olha, explicando, disse assim, olha, o problema é que o futebol brasileiro, ele sempre viveu de muita improvisação e tal, acho que foi o Daniel Alves que falou isso. E agora, tipo, precisa ir pra frente, se modernizar, viver com as regras que nem os colonizadores fizeram, né? Eu fiquei impressionado com aquilo, a análise dele. Por quê, entendeu? Não. O nosso futebol é isso, não adianta você querer mudar e querer ser o outro. Então, faz parte da nossa cultura, né? O jeitinho brasileiro tem no futebol. É, o futebol brasileiro é do jeitinho brasileiro. Ah, não deu aqui, eu driblo pelo outro lado e vai dar certo no final. É criativo, né? É criativo. Como futebol é que os brasileiro. Caras vão jogar na regra? É impossível isso. E quer mudar a forma que deu certo, sabe? A gente nunca muda o que está dando certo. Brasil, no toque de bola, né, na improvisação e da falta de compromisso também, levava o futebol a ser mais bonito e mais eficiente. Você gosta do jeito de jogar do Neymar? Olha, esses caras estão ganhando a Copa aí com dois toques. Você pode ver que, essas, principalmente a da Alemanha, era dois toques, eles não passam de dois ou três toques na necessidade, ou quatro, sabe? Mas geralmente é dois toques. Então elas se tornavam muito rápido, né, no esquema tático deles. Dois toques. Aqui não, nós chutava lá da área o Neymar. E com quatro ou cinco marcando o cara, né? E os outros ficavam se sacrificando. É, o Oscar mesmo tinha que vir buscar jogo e tal. Eu não entendi aquilo lá, né? Mas o cara sabe, né? Ele já foi campeão do mundo, tal, de escolar. Pô, e o cara deixou. Não aí faz ele estava cruzando os barros. É assumir que não tem meio campo, né? Olha, assim, depois do 6-0, eu tava vendo ele fazendo, não sei, entra por. 6-0, a vaca já foi pro Brasil, o cara fazendo aqueles. Pra TV, sabe? Não. É, parecia... Aqui tinha um cantor chamado Jair Rodrigues. E você não achou que eles iam voltar do intervalo e a crise ia parar? E daí toma dois gols do mesmo cara. Não, mas ó, já no primeiro tempo, tomou o primeiro, tinha que voltar e segurar até acalmar. Aí não, já tomou o segundo, fui no banheiro quando eu pensei que era replay, né? O que nós tínhamos empatado, tinha feito um gol, pô, eram os caras. Aí eu parei, não deu tempo de eu parar, já veio outro gol, falei, pô, foi que mancar. Ele falou, não, esse é o sexto. Tava acontecendo, eu pensei que era replay. É aqui mesmo no palquinho. É muito louco, é inesperado, sabe? Isso não aconteceu desde 1938. E é por isso que as pessoas dão risada, né? Totalmente inesperado. É inesperado. E dentro de casa, olha que alegria. É. Sei lá, no Iraque, sei lá onde que for. A gente até se tava. Mas aqui dentro, velho. Aqui dentro. Até eu tava te falando, né? É, que eu acho até uma brincadeira. Mas que esses pacotes que foram vendidos aí, eles deviam indenizar o torcedor. Né, que entraram nesses pacotes. Uhum. Então, ir lá no Procon, né? E também por. Porque como é que é o pacote? Eu compro tipo 5 jogos, incluído a final, é isso? É, os caras compram os ingressos de todos os jogos, né? O da final. Mesmo entendi. Que não saiba, sabe que o Brasil vai cair lá. Porque você compra porque esperando que o Brasil jogue. É, mesmo quando são falsificados que vem junto com Nossa, a própria FIFA, pra, né? Dá pra ir no Procon. É, propaganda enganosa, vamos ganhar o Hexa e tal, tudo isso é propaganda enganosa. Nossa, e é verdade, eles falaram isso na televisão, né? Vamos pra frente, Brasil, vamos ganhar o Hexa, Hexa agora. Chegou, né? Esqueceram de avisar a Alemanha, como dizia o Garrincha. Avisaram eles que a gente ia levar. Desculpa, mano. Quantas histórias tem desse Garrincha, né? Tem, e são, sabe, que ele era um homem simples. E além do vício da bebida, ele também tem aquele sagrado vício da mulher, né? Então é um cara, você vê que teve filho na Suíça, pô, não é qualquer um que vem de Pau Grande, é o nome da cidade do cara. É o nome do cara. Pau pô, Grande. Pau Grande na Rádio Livre Capivara. É, já pensou? Era, é dessa parece cidade. Parece brincadeira, né? Que esse Garrincha parece, você já pensou, você chegar num lugar, a pessoa pergunta pra você onde você nasceu, né? Da onde você é? Ele falou toda de Pau vez Grande. Que o Garrincha respondeu, ele falou: vim de Pau Grande. Grande. Meu, o cara, na hora que ele começa a jogar futebol e ele veio de Pau Grande, ele fala: eu vou arrasar. É, tem uma cidade mesmo, confirmei. E o cara entortava mesmo as pernas, entortava o caldo também, ele bebia pra caramba. E jogava pra caramba, e era simples. Simples, simples. Você sabe algum caos dele, mas, além desse que você já contou? Eu sei do Murici, né? Murici. Eu sei de alguns aí, eu lembro de alguns aí, né, que perguntaram como que ia entrar o São Paulo, né? Ele era naquela época. Ah, vai entrar de chuteira, meia, canalheira, shorts, camisa. Só que hoje o uniforme é o primeiro, o segundo. O Murici é fantástico, né? Ele tem umas tiradas muito boas. É outro poeta. Ele tem umas tiradas muito boas. Sabe que o Filipão, ele tinha essa fama, né? De ser o cara que veio do Sul, o gaúcho, né? Mas ele dá, ele dá umas declarações, hoje em dia ele só mexe a cabeça, né? Ele só fala... Não tem umas respostas secas e duras e poéticas, assim, que nem o Murici. Eu acho que ele foi influenciado lá em Portugal. Período que ele ficou lá, eu acho que ele misturou as culturas, sabe? De lá e de cá, né? E ele se tornou aquele homem mais, né? Eu sou quase aquilo, né? Quase soberano. É que os caras se perdem também. Aquele, vem cá, aquele Murtosa, outro dia com o pessoal falando aí, eles estão tanto tempo junto, né? É um casamento. Não tenho nada de... não é um casamento. Não, é um casamento, é um tipo de casamento. Assim, eles, as pessoas que se unem sem outro, né? Esse casamento deu certo, entendeu? Toda essa carreira, né? Pensando se a mulher do Filipão tem um certo ciúme, assim, um sentimento de perda, né? Pelo tempo que o cara passa com o outro. E pra fazer essa merda toda que eles fizeram, 7-1, pô, não me conformo, se desculpa. 7-1? 7-1. Meu, eu acho que foi coisa dos Petralhas, cara. Eu acho que foi. Olha só, tinha o 13 na camisa do Miller. Foi coisa dos Petralhas. O Miller mesmo arrebentou. Né? Não, a astrologia tava toda impecável, né? Tipo, tava o Murtosa junto com o Filipão, a galera do Zagallo, né? Não, a astrologia impecável. Eu já vi várias numerologias dizendo que tudo que essa Copa, pela numerologia, tinha que ganhar. E os alemães, né? Você via aquela face de alegria dele. Sabe aquelas peladas que a gente joga, que vai um pra tirar onda com a cara do outro? Sim, sim. Você faz é gol. Você comemora, mas é só pra fazer graça, né? Não é de verdade e tal. Oh, me lembrou uma pelada daquele tipo, só que os caras meio uniformizados, né? Mas, ou era um atrás do outro. Eu vi na internet esse negócio que nem a Volkswagen, né, que também é alemã, faz tantos gols quanto os caras, né? em 4 minutos, né? Acho que as máquinas deles não... Em meia hora a Volkswagen não faz 5 carros, né? Não faz. Foda-se a Volkswagen também, né? É. Caramba, o que você acha dessa história toda de grandes companhias? Pô, velho, aqui o juro é muito alto, sabe? Mas os benefícios que esses caras aqui vêm ganham, pô, supera. Eles vêm aqui para ganhar, ter mão de obra de graça. Entende? Licitações também, que você sabe que 99,9, se eu não esqueci nenhuma, também é a máfia da coisa, da máquina que emperra tudo isso, né? Ou talvez nem emperra, faça andar, porque não tem outra. Acho que não existe nem outro método para tocar isso aqui, é muito grande. Gil, você já ouviu aquela música? Você já ouviu, na verdade, mas é Escravos de Jó jogavam Caxangá. Já. Meu, essa música, eu vi um vídeo dela, eu falei, meu, é educação. Ela é desde pequenininho que a gente é educado para entrar nessa indústria, né? Nos anos 50. Nossa. Nos anos 50, os boêmios da época cantavam isso quando tomavam cerveja no bar, os escravos de Jó. Quando fazia reuniões, churrasco, né, com a família. Escravo de Jó. Opa, Escravos de Jó. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Tem os pequerruchos. Vamos ver os. Não, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é firmeza. Olha o que a educação promove. Galinha das pintadinhas. Escravos de Jó jogavam Caxangá. Isso é a fábrica, ó. Então. Deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem isso. Desde pequenininho. Foi sentido. Escravos de Jó jogavam Caxangá. Tira boi, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam Caxangá. Tira boi, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Não, é incrível essa música. E olha, isso não é propaganda, isso é educação, né? Você, quando é pequenininho, brinca disso, de escravos de Jó. Eu era menino, e quando fazia festa, casamento, e o pessoal bebia tudo naquelas mesas, tudo junto, reunidos lá, e sempre todo mundo mais alegre no finalzinho, e sempre estavam cantando essas músicas, escravos de Jó. E pequenininho, depois eu vim a cantar ela também, e depois aí você tá vendo que tá em todo lugar. Tá em todo lugar, cara. Não sei nem qual a data da origem dela, sabe? Eu não sei, não, ninguém sabe esse ninguém tipo de coisa, sabe, entendeu? E vai ela ver tá aí. De autor anônimo. Meu, é uma educação que você recebe, que daí você chega na fábrica. Você olha as pessoas passando um material de um lado para o outro sem sentido algum, você fala, não, isso aí eu conheço, isso aí é uma coisa que eu sei que funciona. É fábrica isso. Mas você, não é, fábrica é um nome, entendeu? Era para você entrar naquele lugar das pessoas passando um pedacinho de um carro que não é nada para o outro, que para ele ninguém entende como é que monta um carro lá. Mas é essa coisa da indústria automobilística, cada um tem um setor, né? Então, como a máquina vai rodando e já tem os robôs também, a tecnologia já vai direitinho, sabe? A coisa sai com um sincronismo, uma perfeição. Opa, fabulosa. E esses caras vêm pra cá. Você sabe que eu estava vendo um documentário da GM? Que lá em Detroit, onde eles tinham a fábrica, virou tudo fantasma, né? Que os caras criaram um sindicato e os caras sabem o que fizeram. Todo mundo naquela fartura, trabalhando do lado da fábrica, sabe? E eles criaram um sindicato para reivindicar. Aí sabe o que o cara da fábrica fez? Fechou a fábrica e começou a trazer para o Brasil. Foi nessa época que veio aqui para São Caetano, lá na rua da Chevrolet, lá da GM. Uhum. E Rua Goiás, é que ali tem uma Ele parte falou, da vou fábrica. Levar para aquele canto que lá ninguém vai se manifestar. A família ficou, a cidade... Detroit. Né? É, a cidade de Detroit ficou fantasma. Caramba, as casas, luga, todo mundo mudando, que ia trabalhar onde? Que ali era a fábrica. Que aquela cidade foi feita em torno da fábrica. A fábrica fechou, velho. a cidade virou fantasma. Vende-se, ninguém quer, nem de graça. Meu, mas sabe que uma coisa que isso me lembra é umas coisas que eu tô lendo agora do Eduardo Galeano, aquele. É. E ele diz uma coisa muito parecida com os países sul-americanos aqui, que Cuba, antes dos ingleses chegarem lá, em algum momento da história, as pessoas estavam plantando várias coisas, não era uma monocultura, o comércio estava se desenvolvendo. Foi o primeiro estaleiro de todas as Américas, capaz de construir navios mercantes de guerra. E os caras estavam, tipo, super bem. Chegaram os ingleses falando: agora vocês só vão plantar cana-de-açúcar. Pois. Daí acabou com a terra dos caras, entendeu? E acabou com... Eles destruíram o estaleiro, parou de fabricar todas as outras coisas, tudo tinha que importar. Não é a mesma coisa também? Pô, isso é um acontecimento que a gente viu lá com eles, né? E com o resto... Você falou que morou em Cuba, né? Eu passei lá. Até na época que o Fulgêncio Batista, que era o ditador, entre aspas, né, em Cuba, que eles desceram lá para a Serra Maestra e deram rendeu, né, o governo de Fulgêncio Batista, que foi a Revolução de Cuba. E nessa época, o Che Guevara, como um dos braços fortes do Fidel, era para ser ministro de coisa de agricultura, qualquer coisa assim. E ele, antes do bloqueio internacional lá contra Cuba, de não vender nada, sabe, comercial, eles tinham ganho da Holanda. O Che conseguiu um monte de vaca holandesa leiteira, porque ele prometeu leite gratuito. Pô. Nossa, que maluco. A população, é. Mas o país tropical, pô, a vaca holandesa aqui, né? Aí ele mandou tirar dos cassinos que existiam em Cuba, da época do Fulgêncio, todos os ares condicionados e fez um galpão, cara. Tudo de ar condicionado. Cara, maluco. As vacas passaram. Pra as vacas holandesas. É, com final. Olha, aquilo dava o quê? Dava uns 6 campos de futebol para confinar as vacas e levando ração para as vacas e as vacas. Né? E conseguiu cumprir a promessa dele, né? Então, por isso que eu acho que ele é querido lá. É mais do que Fidel. É onde você vê, tem chaveirinho também, tem um monte de. Sabe? O que você acha? Nada disso? Muda, viu, velho? Você já foi na Aparecida do Norte? Já fui. Você vê aquele monte de lojinha que vende santinho, vende, né, souvenir, etc e tal, religioso. Lá é a mesma coisa, cara. É Che Guevara. Jura? É, nossa. Cara, é outro Deus, né? Você olha, você olha para aqueles ônibus, né? Tem impressão. Você lembra daquela música antiga? O seu avô cantou alguma coisa assim? O jardineiro, por que está tão triste? Uhum. É antigo, rapaz. Tudo enferrujado, quase sem lastro. Essas são as frotas que não podia vender para eles, né? Eles tiveram que formar tudo velho, ficar tocando. É, eles têm uma história muito louca também, né? 60 para cá também. Depois o cara também virou. É, o ditador da esquerda. Pô, tem essas coisas, você vê. E você vai ficando meio cético também na hora que você vai dar um passo político, né? Você começa a pensar duas vezes, né? Quando que você foi pra lá? Pra onde? Pra Cuba. Ah, pra Cuba foi em 84. 84, antes do muro cair. É de Berlim, antes do muro de Berlim cair. Fiquei um ano e pouco lá. Um ano e dois meses, um ano e pouco. Quando você sentiu, assim, que, tipo, essa experiência do mundo, do socialismo, que tinha dado um tropeço, assim? Quando foi o momento? A queda do muro teve uma influência? Não teve. Aquilo era uma vergonha, velho. A mesma, você vê, a Alemanha, depois que ela, a quebra do muro, você vê a parte pobre, que era a parte... oriental lá, os caras viviam num miserê desgraçado, e do lado de cá já todo industrializado, todo capitalizado, né? besteira, o mesmo povo, quer dizer, o primo do cara não pode ver o tio, né, por causa de um muro, né? Quanta gente morreu atravessando aquele muro, os tatu que fazia, segundo a história aí, os documentários. É. E a quebra daquilo lá também quebrou um tabu, que as coisas podem mudar, que nada é definitivo. É, nada, né? É definitivo, nada, né? É definitivo. Nem as coisas que a gente não concorda, é. Toda hora acaba, né? Acaba. É difícil, né? É. De pensar sobre esse tipo de situação. É, esse, e a gente às vezes tá tão perto e tá tão longe, né? Dos problemas, igual esse bombardeio aí entre Israel e. Que. É como a Larissa, né? É, Alecrim. Alecrim. Alecrim. Ah, é. É como a Alecrim disse. É, ela estava falando que é muita informação. De repente nós estamos vivendo uma época que é tanta informação que você não tem tempo nem de pensar. É, uhum. Tem uma hora que você se atrapalha até para pensar sobre o próprio caminho, sabe? É muita coisa, muita, né? Muita coisa que você deixa de focar até nos compromissos que você tem, que você acaba assim. É, o sistema é bravo. É bravo e tá ficando pior. Mas é, tem uma parte boa, né? Tudo, nada vem tudo bom, né? Tem que vir, uhum, alguma coisa para acompanhar. E quais foram as suas impressões de Cuba, assim? O que que ficou para você que é Cuba? Olha, eu comecei no interior da Bahia. Você vê aquele povo, sabe, sossegado, né, para cá. Era tranquilidade. É, e aceitando, né? Os que não aceitam, às vezes. No esporte tem uma janela para ir embora. E é assim, ditadura de esquerda, ditadura de direita. Então aquele sonho. O sonho é, parece, nesse setor acabou ali, né? E as mudanças também, né? Uhum. Contra, da Europa. O que você foi fazer lá, Ju? Hã? O que você foi fazer lá? Nada, eu fui conhecer. Fui conhecer. E fui ficando. Você. Escreve em espanhol? Escrevo. Ah, mas é? Eu não estava escrevendo em espanhol, não. Não? Eu tinha outra função lá. Lá eu fui babá de cachorro. Olha só, que incrível. Não, foi o seguinte, cheguei no hotel. É. Aí, sabe que eu sempre quis fazer isso? É, fiz amizade. Viajar e descobrir um trabalho e ficar no lugar. Fiz amizade com o dono lá, que apertou lá o turismo. Eu fui pra cozinha ajudar a fazer os trabalhos dele e tal. Aí ficava fazendo lá 3 horas trabalhando com ele, que eu dormia lá atrás, tinha um aposento lá atrás do restaurante, né? E depois eu saía pra pegar os cachorros. Eu tinha uma freguesia que era a freguês dele, que ele falou, não, ele tem as horas pra passear com os cachorros dos mais ricos, que lá também tem o. Uhum. Né, tem uma classe lá que não é A, não é B, não é C. Né, como que é? Como que você vê essas classes? É, aquelas classes de hierarquia, de política, né, uhum, né, do Fidel, a herança lá, o legado que o Fidel deixou. Legado Fidel. O irmão disse que ia mudar, mas nada mudou, porque o homem ainda respira, enquanto o homem respirar. Nem quem manda, eu acho que ainda é ele. Né, da cama, né? Que é tipo Don Corleone, tá, sabe? O cara tá vivo, né? Tipo Don Corleone, né? Poderoso chefão, pô. É triste. É ele, cara. Ele é um homem duro, né? O cara que manda duro todo na mundo. Queda. É, manda todo mundo pro paredão, ele é um homem de guerra. É. E era um advogado, você vê coisa como transforma. Um advogado e um médico, né? É. Um médico e um advogado. Quer dizer, o médico e o monstro. tem uma história desse tipo. Que incrível. Ela tem uns artistas legais. E se aprende muito. Eu fazia uns artesanatos também. Né? Uns desenhos, sabe? Sim, sim. Aí vendi. Na praia. Você curte praia? É? Você curto curte... nada, eu adoro praia, mas fico na sombra. De vez em quando eu dou um mergulho só, mas não curto muito assim. Ficar bronzeado, parafina no cabelo, já pensou? Você era um hippie, Gil? Hã? Você era um hippie, não? Não, mas, não, é, mas tipo, eu era um hippie se... meio daqueles que tomava banho todo dia, sabe? Que saia do hotel, ia pro outro, sabe? Mas hotel você econômico. Se identificava assim com o movimento hippie, com o ideal? É, eu nasci um pouquinho depois, né? Do, ah, mas... De Woodstock. Até hoje tem pessoas que se identificam. Não, com, me identifico. Porque hoje, acho que é uma coisa que modificou. Jimi Hendrix, você pega Janis Joplin. Pô, a gente se identifica, né? Não é? E aquele... Parece que é a liberdade, não é? Quando a gente olha para aquilo, pô, será que isso não é a experiência da liberdade? Era um movimento, é isso que, né, quando se caminha junto, parece que a gente caminha com mais força, né? Parece. É um movimento. É como. É um movimento. Como a poesia é um movimento, né? Poesia em movimento. É, e é uma massa aquela época, né? Tudo psicodélico, pintava aqueles desenhos, né? Cara, são duas caixinhas de surpresa, olha só. Diz que a gente era feliz e não sabia, segundo Taúfo Alves lá, tinha uma música que ele dizia que é saudade da professorinha, pois elas davam cada reguada na cabeça da gente. Saudade da onde? Saudade de quê? Uhum. Cada reguada. Elas batiam. Hoje os alunos batem neles. Tá vendo? Dia da caça no caçador. Hoje os alunos batem neles. Os professores. Caramba. Hein, como que pode chamar professor o Filipão? Então, eu já ouvi uma outra explicação para isso. Ganha 500 milhões aí, não sei o quê. O professor, pô, vai falar para um professor. Mas eu já ouvi uma outra explicação isso. É por isso que você não fala que tem não sei quantos mil técnicos no Brasil. São 22, não, são o quê? Os jogadores, mas os reservas da. Você tá falando. 11 mais 7, 18. 18. São 18 contra. São 18 jogadores e quase 200 milhões de técnicos, né? Não é? 200 milhões de técnicos. Não, não dá. Vai, tira as crianças e tal. Dá o quê? Uns 100 milhões de técnicos. Cara, é técnico pra caramba. Já pensou? É porque todos. Nos outros lugares. Não é, é que eles assim, anseiam também. Chegar a um lugar como o do Filipão, ganhar 500 milhões, fazer a cagada e ainda ter a cara de pau que falou, fiz o que foi necessário. Isso é aquela carta. E depois daquela... do terceiro gol, ele estava com o braço cruzado, ainda que eu acho que ele não estava, caiu a ficha. Porque ele estava de braço cruzado. Sabe o que é? Ele estava com vontade de rir, ele não. Ele não ia rir na frente das câmeras, ele estava segurando. A única vontade que você tem na hora que você olha aqui é rir. É que merda que eu fui fazer, eu acho que ele. Como é que eu deixei a coisa acontecer? Em 4 minutos? Você não faz ali nada. Ali já tinha que interromper o jogo. É, ali ele tinha que arrumar um jeito de chamar um, falar, interrompe o jogo, cai um desgraçado aí. Pra esperar, né? Um pouco, respira, né? O que você acha que a gente vai ter de legado dessa Copa? Assim, legado cultural, uma grande lição. Opa, uma grande lição. Uma grande lição. A gente vai ter uma grande lição. A gente também não pode dar um passo maior que a perna. Pô, olha, faz 3 anos que eu já estou escutando as propagandas dizendo que a gente rumo ao Hexa, que já é nosso, que... Né? E de repente, muito salto alto, com todo o respeito. Humildade. Nossa, pra bater um. Os caras pra bater um pênalti primeira faz caras de boca. Você sai no telão, o cara lá fazendo caras de boca. Tem uns que dão uma piscadinha assim, como se, sabe? Eu tô te vendo, acho que tá vendo o quê? Né? E outro barato legal também, os caras passam na concentração, junto, no hotel, junto, viajam. Você não acha que esse é o problema? Não, olha só, você percebeu o que eles fizeram? viajaram junto, dormiram junto lá no hotel. Isso não dá certo. É junto de ônibus pro campo, se aqueceram no campo, aí depois quando entra um começa a abraçar o outro como se fazia 10 anos que não se via. Isso é estranhíssimo. É comportamento estranho que você gera na hora que você confina pessoas. Entrando igual aqueles meninos de jardim de infância, tirando a cirandinha, vamos pôr um com a mão no ombro. Não foi em 58 que eles pularam a concentração e o Garrincha fez um filho. Todos eles foram passear pela noite na Suíça, na Suécia. Não é? E daí eles voltam pro campo e dão um show de bola, entendeu? É por isso. E os psicólogos que aparecem? Na hora que eles colocaram a mão um atrás do outro, que nem jardim de infância, então, e se abraçaram e mandaram beijinho pra mamãe. Mas ficaram concentrados, eles estavam tentando fazer o que é certo. Esse era o problema. Pois é. Aí o que que aconteceu? Pô, mas você não podia? Eu não conseguia parar de pensar, de observar isso. Os caras passavam a mão, por causa que eu acho que o telão reflete, né? Uma falta. Aquela dor parece, sabe, aquelas batalhas romanas que o cara enfiava a faca, né? Você caía daquele jeito. Pô, mas os caras são atores. Grandes atores. Mas quando cai, o Fred mesmo, pô, ele conseguiu jogar deitado. Ele ficou, né? O homem que não pega na bola e joga deitado. E o cara que mais preocupava, diz que o técnico da Alemanha passou a noite toda em claro, né, procurando saber, né, o jogo do Fred, para decifrar onde, né? Mas ele não viu o Fred jogar. Então, ele não conseguiu, não viu onde ele, né, personalizar desse, né, jogador. Você passa a noite inteira acordado. Então, como é que você vai descobrir o jogo desse cara? Fred, pode vir um jogo fenomenal, mas você não viu ainda. Não viu. Também só lançava pro Neymar, né, cara? O cara, quando pegava a bola aqui e começava a chutar, parecia que já tinha aquele olho assim, não! É, e eles... E tem as empresas, né, também, que faz caramba, a parte, né, deles, né? Tanta coisa que a gente tem, que a gente pode conversar sobre essa Copa, não é verdade? Tem, e, né, nós temos mais assunto pela frente que vem aí. A gente pode conversar muito mais ainda sobre as manifestações de junho, também, não é? Muito mais sobre ditadura, não para, né? Cada vez que a gente senta para conversar sobre esses assuntos, são polêmicos e nos afetam. E abrange muito. Ô, Gil, vamos terminando por aqui? Vamos terminar. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer. Uma música? Não, eu quero agradecer ao pessoal aí todo da Rádio Capivara. E fiquei muito contente de estar aqui. Muito obrigado mesmo. Que legal, a gente que te agradece de vir aqui. Eu te agradeço, né? Mas se quiser encerrar, como capivara, eu como falácia. Se quiser encerrar com uma música, põe o Caetano Caminhando Contra o Vento. É uma coisa mais ou menos daquele tempo lá. Que legal. Falou? Ó, então é isso, Gil, valeu. Eu vou colocar uma vinheta agora, enquanto a vinheta tá rolando, eu acho o Caetano. Depois a gente continua conversando em off. Tudo certo. Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Você acabou de ouvir o De Cara com a Capivara, que vai ao ar toda quinta-feira a partir das 6h15. Isso mesmo, a partir das 6h15. Se a gente atrasar, espera um pouquinho, que a gente chega chegando. Ouçam aí então a vinhetinha nova do De Cara com a Capivara. De Cara Capivara. Contra o programa político socialista. Sempre que são de toda a violência, tanto psicológica quanto. E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado. A questão pedagógica. Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara.